tem a proa até 3 mil pés. Após 3 mil pés, curva à direita, na saída Aron, transição Melim. Aciona 51 no meia, o transponder, o controle 19, decimal 35, gol 1260. 2410 autorizado, ATWISC 58, decola 28, mantém pro até 3 mil pés, curva direita, saída Aron Melim, acionado 5116, 11935 é o controle, gol 1260. Protegimento correto, informe seu portão. Meia dúzia. O correto, repórter quando pronto para acionamento e puxa, 1260 no meia dúzia. Camarada, 260. Temos direito quebequilo quanto cópia. Informe o Cogino. O direito quebequilo Salvador Vera Cruz, autorizado 1 mil pés, recorda 17, primeira curva à direita, restrito no corredor axé até a liberação do controle. Aciona 0132, transponde o controle, opera na frequência 119.35. Controle para 109.35, direto que vai aquilo. Informa o PB, por gentileza. 01 com a porta para acionamento táxi 2 agora, 108.6, bom voo. 108.6, bom dia, sua identificação, autorizado de chegada Cari, desça para o nível 040. Estou tímido no 015, João Sardá. 040, 1015 no altímetro, 3196. Bono 765, desça para 3 mil pés, o seu time está no 05, 1765. Bono 765, recebeu o controle. Afirmativo, 3 mil, Big. Agora de imediato. Vento de 290 graus com 049. O curso, pastor 20. Bom, peço procedimento, chama agora a torre 108.6, bom pouso, pastor 20. 108.6. Pastor 20, ajuste no 015, vento em Salvador 300 graus, 300 com 04 nós. Continue a aproximação, rapote Campo à Vista, baixado e travado. Só visual, baixado e travado, pastor 20. Batanga Juliette, Quebec Kilo, decolada de Salvador aos 14, transfere agora 119.35. Quebec Kilo, 3935. Pastor 20, atente que os últimos 90 metros da pista 28 estão fechados, tráfego alistado, pouso autorizado, vento de 290 graus, 03 nós. Dado pouso, pastor 20. Prossiga. Decolado P17 para Vera Cruz, meu pé. Prossiga, o corredor axé, meu pé, Juliette Quebec Kilo. Pelo. zero, solo de Salvador, aos 17, ao livrar direita, parte militar, frequência livre. Direita, parte militar, frequência livre. Salvador, gol no 260, posição 612, pushback acionamento. Gol no 260, o portão 612 autorizado, push acionar e apoio ataque. Apoio para ataque, gol no 260. Mata para nova barra, Juliette Quebec, Kilo. Gente, modifique frequência para 1, 2, 3, 4, 5, operações demonstradas para Juliette Quebec, Kilo. confirmando Zebra na Delta. 2-9. Na Delta, autorizado. Bruno 765, da Gol, autorizado táxi, Alfa Índia, posição 03. Alfa Índia, posição 3, Bruno 0, tem 8-1 no abordo, 3-20, alterna Salvador. Pedimento, chame agora a torre, 686, bom pouso. 686, da Gama. E a pátio 3, quilo, até o ponto de espera 28. No ponto de espera, quando pronto, torre, 108, meia dúzia, ajuste 1-0-5, gol 1-2-6-0. Sente ajustado, 1015, livre. Táxi, pátio 3 kg até o ponto de espera 28, lá com a 286, obrigado, boa tarde. 3196, no ILS, baixada e travada. Portão 03, corrigindo, via Índia. Via Índia para o 10.7. Salvador 3196, câmbio. Solo Salvador recebe o teu 3196. Bruno 260, solo voltado. Prossiga. Dê passagem ao banco da companhia à sua frente, prossegue via Juliette, evita conta de curvas. Muito grato, vai seguir então pela livra Juliette, quilo. Juliette Alfa, até o ponto de espera, bom voo. Afirmo, Juliette Alfa. Confirme o meu TAM 3895, chamou Guarulhos. E meu tráfego da TAM que chamou o solo. Livre, vento de 270 graus com 0,612 a nós, tá? 3196. No solo, tente contato na frequência 121.9. A ciência da Fábio Comunicação com a torre, pode prosseguir livre pouso, o vento 190 graus com 0,7 nós. Os últimos 90 metros fechada a pista 28. Ativo, livre pouso na sua São 3896, sendo identificação, autorizado de chegada a CARI, desça para 2000 pés, ajuste no 095. Vai ser reportado, desce para 2000 com 1015? Sim. 2000 com 1015. Zero prossegue em frente, poderia chamar agora a torre para fazer um check na frequência, 186. É, Matheus. Meia zero. 3196 na escuta ainda do solo? Positivo. O solo foi aos 29, livre esquerda, táxi via Alfa, reporte entre táxi e Juliette, então 3196. Vamos levar na Delta, táxi via Alfa, reportante da Juliette, 3196. É, informa que às vezes a gente recebeu por vezes a torre, mas estava entrecortado, parecia mau contato e eles não nos receberam nenhuma vez. Então fazer um check aqui no equipamento, o controle nos informou. O Gol no 260, retornando, não obteve resposta. Mantenha a minha frequência até o ponto de espera, aguardando instruções, estamos realizando o check aqui no equipamento, grave. Sente na sua. 3196 prossegue via Alfa até o portão 01. Alfa para o 01, 1234 4321, quando recebe a torre de controle? 5x5. Grato, pode manter essa frequência até o ponto de esperar. Vai manter. Alfa Tango Tan, a torre de controle. 1345, Alfa Tango Tango, pátio 5 livre táxi, reporte táxi e papá. Está no ponto de espera, pronto, o Gol no 260. A linha de decolagem Gol no 260, vento 190 graus, 7 nós. A linha decola, pista 28, Gol no 260. Objeto 6740, assina identificação, autorizado de chegada CARI, desça para 3.000 pés, ajuste 095. 3.015 na chegada CARI, objeto 6740. Desça nível 160, 160 e agora com Salvador 7935, Concurso 4060. Salvador. Bom dia, o azul 4060 cruzando 200 para 160, informação Oscar. Azul 4060, assina identificação, autorizado chegada CAI, desse mantém nível 040. A identidade chegada CAI, nível 040, azul 4060. Salvador, papapapá, autopermotando na Lima para a Grande Patrão. Salvador, bom dia, Gol 260. Gol no 260, contato radar na decolagem, livre da restrição, se roupa nível 410, saída ronda, transição Melim. Então, tá autorizado, curva à direita, subindo ao 410, Gol 260. Autorizado. 3896, autorizado sinal ILS, posto estabilizado. Contará estabilizado, tá 3896. Rede 76740, controle. Escuta, prossiga. Meia milha direita da Star. Salvador, 119 decimal, prossiga. Convertou para a posição CARI? Negativo. Bom dia, Center, Whiskey Bravo, Whiskey, descida 195 a 170. Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky, Skoka Ident, Clear Car Arrival, Descent Flight Level 0, 50. And Clear Car Arrival, and say that altitude again. 050, Whisky, Bravo Whisky. Descida 050, Whisky, Bravo Whisky. Dobrado, Brasília Fast, 0-2-0, over. Posso start engines? Have yet, stand by 2 minutes. Calculada, 0-2-0. Jet 6740 indicada. 309. Sentiu dúvida para 2209, Jet 6740. 22040. Voo no 1260, passa nível 110, chame Recife 126.85, alterna 125.45. 2685, 2545, Gol no 2060. Salvador, Gol no 777. Gol no 777, aguarde para ponto seguro. Escuta ponto seguro, 777. Desça para 2010, ajusta no 095. 2000, 905, 6740. 060, desça para 3010, ajusta no 093. Para 3000 pés, confirma o ajuste, 1-0, 1-3. 1-0, 1-5, azul 4060. Para 3000, 1-0, 1-5, azul 4060. Papa Romeo, Whisky, Bravo Whisky, Decent Flight Level 040. 040, Whisky, Bravo Whisky. Gol na 397, acione a identificação, autorizado de chegada CARI, desça e mantenha nível 050. CARI, identificou, mantendo, vai descer, manter o 050 na 397. Então, 3896 é estabilizada. Água azul. Então, 3896 estabilizado. Afirmo. O ponto final se emitiu 1-1-8-6. 2-6, bom trabalho. Webjet 6740, autorizado final, repórter estabilizado, redução para 1-8-0-2. Redigindo 8-0-9, formato estabilizado, NS Zuruda 2-8, objeto 6740. 8, vento de... vento sul, tá agora, 180 graus com 8-9. Erramativo, pouso autorizado na pista 28, 3-8-9.